390 com informação hotel para Recife. 390 para Recife, 330, aguarde cópia. Torre Salvador, bom dia, está cargo 6570, no ILS, pista 10. Gente, ABSA, mantenha chegada 090 grau 099, aguarde pista livre. A sua escuta, ABSA 6570. Autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus, 09. Livre pouso na 10, 09970, embaixo travando. No 897, mantém a posição de Juliette. Mantendo a Juliette, 897. Então 3171, decolado 09, controle 120.8. 1208, obrigado, agilidade, um bom dia a todos aí. Tá, 3171. Controle Salvador, bom dia, 3171 TAM, passando 2000, na sua escuta. TAM 3171, no contato, radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. Gente, 360, TAM 3171, da EL. E62, estamos com 5.5 de autonomia, alterna Guarulhos. 95808, autorizado táxi via parte principal, Índia e Alfa Repórter para o Porto, esperado ao 10, quem negar no 0, no 3. Ok, livre táxi, parte principal, Índia, Alfa, por que não, pergunta 2? 1895, mantenha-me escuta. Ah, escuta, obrigado. 1897, do solo azul do 0, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 08, sideral 9970. Boa 201 no centro, Campinas, número 2, copia, aguarde. Guarda, copia 201. 5570, pronto a pouso, reporte baixado e travado. Baixado e travado, abre essa cargo 6570. 6570, autorizado pouso, pistão no 0, vento 080 graus, 109. Livre o pouso, pistão no 0, abre essa cargo 6570. Boa no 897, autorizado ingresso na Juliette para o portão 08. Federal copiou, táxi via Kilo, pátio 3, posição 08. 7, Kilo, pátio 3, posição 08, 090. Oi, Salvador, muito bom dia, total 9990, estabilizado no localizador. Total 9990, Kenegal no 0 no 3, continua a aproximação, reposto no externo baixado e travado. Reportará no externo, baixa a travada. Gente, 3890, aguarde para o puxo de acionamento, cópia número 1. Web 5808, próximo ponto de perto. Web 5808, mantém o ponto esperado no 0. Ok, mantém, 5808. América, é lá em 980. Faquilo para o pátio 3, posição 10, no solo azul 3. Gente, Alfa Quilo, confirma a posição? Posição 10, pátio 3, ABSA 6570. Gente, 6570. O total passou, o externo baixou e travou. Total Pistão 9910, autorizado pouso pistão no zero, vento 080 graus, 08 nós. O total 9990 tem autorizado o pouso na 90. Bom dia, você não é mais 219. Number 2. Após o total, alinha e mantém pista 1-0. Após o total, alinha e mantém 1-0. 9-0. Complete final contact tower 118.95. Okay, 118.95, American 92. 8-3-5-1-2-6. Final American 980, 2000 feet, ILS 10. American 980, constrained approach, report land gear down locked. American 980. Autorizado 330 para Recife, Ambro 58, decolando a 190, primeira por Recife, pega Puca, transmissão Caju, controle 1920, 18, transponde 5120, 3890. 390, corrigimento correto, resposta pronta para posicionamento. Já pronto para posicionamento, já 3890. No gate 09, está livre, puxa após táxi. Autorizado, puxa, reportar para o táxi, 3208, tem condições de alinhar e decolar assim que é autorizado? Tem mais tempo, 5808. Está autorizado a alinhar, suporte para decolagem, 5808. Ok, gostaria de alinhar de pronto, 5808. Foi Salvador, 1804, 106 para o push back estacionamento. 1804, no 06, está livre, puxa após táxi. Autorizado, chamar a taxa, 1804. American 980, gear down and lock. American 980, Cusman approach, wait, runway vacate. Say again, American 980. Cusman, your approach, wait, runway vacate, American 980. Okay, understand that to continue while waiting for vacation of runway? Affirmative, Cusman approach, wait, runway vacate. American 980. Total 9910, táxi via Alfa Kilo para o Parte 3, posição 03, no solo aos 15. Alfa Kilo, Parte 3, posição 05, total. W5808, autorizado decolagem imediato, vento 080 graus, 08 nós, W5808. E decolagem, vento 08. CN-4201, aguarde para a cópia, número 1. American Line 980, clear land, runway 10, wind 080 degrees, 07 knots. Clear land, runway 10, American 980. CN-4201, para a cópia, chame 1 no número decimal 95. W5808, decolado aos 8, controle 20.8. 208, controle 508, boa. Volo 642 para Ribeirão Preto, número 3 cópias. Controle Salvador, bom dia, ambiente 508, vai levar 1.600 pés na borda. Jet 5808, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, sai da Arbor. 360 Arbor, 5808. Na Serra Bravo, Quilo Papal, autorizado 360, via UPS 1, nomeia, decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, leda após bridge, controle no 208, transponder 5131. 5131. Gol no 804, mantenha a posição, aguarde instante para início do pushback, gol no 804. Gente, vai manter, estava aguardando a boa vontade do operador de pinga da infra-aero aqui. Gente. Gol 4201 para pushback em funcionamento. 4201, gente, no 01, aguarde para início do push. Gente, aguarde 4201. Para o táxi da 3890, está com 5 dias a bordo, zona B de 4 horas e 5 dias Natal. 3890, autorizado táxi, via parte principal, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre, 1-1-95, QNH 10-1-3. Afirmativo, vai via parte, Índia Alfa, no ponto de espera, vai chamar Nessa, 1-1-8-95, tá? 3890. 4201, contando que a equipe de solo, que após a passagem da aeronave da TAM para o ponto de espera da 10, está livre e puxa a sinal de pós-táxi, 4201. Boa noite, 04, com a equipe de solo, que após a passagem da aeronave da TAM, sua retaguarda, está livre e puxa, repós-táxi. Vai coordenar, após o sinal, e chamar a taxa, boa noite, 04. Wi-Fi 980 on the ground at 20, taxi via Alpha, report before taxi Juliet. Report before Juliet, American 980. 6211, Galeão 360, pronto, cópia. 360-6211, Galeão, ready. Channel 6211 to Galeão, cleared Fat Lab 360, via Upper Slu 10, take off of runway 10, after right turn. Dial departure, after fly Leda, after fly bridge. Salvador departure, frequency 120.8, and squawk 5133. Okay, this is flight level 360, taking off from runway 10 with a right turn. Departure will be dial, after Leda, after bridge, 1208 control, 5133 squawk. Call you back when ready. 2211, read back correct, push ready for pushing startup. Salvador, gol 607, autorização, Guarulhos. Gol 607 para Guarulhos, número 2, copy, aguarde. Guarda. TAM 3153, chame torre 1-1-8-95. Hold short of Juliet, back at 982. Inicia push imediato. Então inicia de imediato e pode pronto para o táxi. Sequência 128.8, alternando 126.0. 288 da minha zero, aviante 508, boa. Boa noite. Sim, pessoas a bordo? 149, 349, 320, Campinas, pronto para o táxi, 1804. 1804, no gate 067, aguarde para o início do táxi. 04. Torre Salvador, TAM 3153, externo, baixado e travado. TAM 3153, autorizado pouso pistão no zero, vento 080 graus, 069. Livre pouso pistão no zero, TAM 3153. T-42 para Recife, 390, pronto cópia? Para Recife, autorizado 390, via UPWISC 58, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, controle no 208 e transponder 5140. Pulo 642, cruzamento correto, reporte pronto para posicionamento no 03. Tá 3890, ponto de espera pronto, visual para a nave na final. 390, após o pouso da nave na final, a linha mantém pistão no zero. Após o pouso, a linha mantém a no zero, tá 3890. T-04, autorizado o táxi, com cautela até o travesso 05. Vai iniciar com cautela, o Tom Lloyd 04. Entendi. Request push installation number 7. 07, clear the wait for the push. Oceanet 6211, wait for the push, wait. No solo de 26, libere piso pela direita, táxi via Alfa, reporte antes para Juliette. Juliette. 390, autorizado decolagem pista 10, vento 080 graus, 059. Autorizado decolagem na 10, 3890. Salvador, grupo 4201, 107 a bordo, 3 horas e 32 de autonomia, alterna Ribeirão Preto para o táxi. Grupo 4201, táxi via Índia e Alfa, reporte pronto, ponto de espera da 10. QNH 10 no 3. Tenente Índia, Alfa, ponto de espera pistão 10, QNH 10 no 3, azul 4201. Boa noite 04, vai seguir a nave da Azul até o ponto de espera da 10, via Índia e Alfa, reporte pronto na mesma. Gol 1804, QNH no 0 no 3. Alfa, reporta na pronta, não pode esperar da 10, gol 1804, muito grato e um bom dia. American Line 980, after aircraft of goal has passed, you cleared ingress on Juliet, gate 11, American Line 980. Cleared in after goal, American 980. T-090, decola 2-8, controle no 0-8. Mano 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, TAN 3890, decolado, Puca, Caju, na sua escuta. TAN 3890, contato radar, decolagem, suba para nível de voo 330, saída Puca. 330 na Puca, TAN 3890. Salvador, 2401, ponto 0, pistão 0, pronto decolagem. Salvador, 01 ali, mantém pistão 0. E mantém 4201. O 3153 vai seguir a nave da América, vai ingressar na Juliette para o portão 05. É na América, Juliette 05, tá 3053. A 201, está autorizada a decolagem, pista 10, vento 080 graus, 09 nós. Autorizada a decolagem, pista 10, azul 4201. Aqui, espera 10, pronto, vou 1804. 2047, vou ter ponto de esperador 10. Vai manter 1804. Alinho, mantém pistão 0. Alinho, mantém 0, 1904. Alinho, mantém 42, portão 3, iniciei de imediato, puxe. Ele puxa sinal de pós-táxi no gate 03. Decolado 231, controle 120 decimal 8. 208, 4201. Passarido 9809, SL identificação, autorizada a chegada a bom, filiação para 4 mil pés, que negar 10 no 3. Para 4 mil pés, perfil da BOMF ou 0093 padrão. Controle Salvador é o azul 4201. Azul 4201, no contato radar de colagem, suba para o nível de voo 360, foi direto Leda após Leda Bridge. 360 por onde Leda e após Bridge, 4201. 2. Para o 360, Guarulhos, após o 16, alta conforme o plano, decolada 10, com curva direita, da El, Leda, voa Bridge, 5142, transponda, 1208, controle, voo 607. 607, procedimento correto, pode pronto para puxar acionamento. Mandarei. Boa 1804, autorizado a decolagem pistão no zero, vento 080 graus, 099. Iniciando da 10, boa noite, 04. Salvador, o TAN 3597 novamente, já está com cópia da Brasília. TAN 3597, Brasília, aguarde cópia número 1. TAM 3890, chame Centro Recife, frequência 125.45, alternando 126.85. 125.45, alternando 2685, TAM 3890, ligado, bom dia. Bom dia. Boa noite, 04, decolado 34, controle 120.8. 208, bom dia. 642, autorizado táxi, via Índia e Alfa, pois plano ponto esperador no zero. Quem negar no zero, no triste. Oceana 6211, ready to pass, endures 3 hours and 42 minutes, alternate what will it be, 97,000 aboard. 6211, clear taxi via India Alpha, report ready on the road point of runway 10, QNH 1013. Via India and Alpha, report 6211. 642, ali mantém pistão no zero. Azul 4201, não vai direto bridge. Direto bridge, 4201. Então, 3597 para cópia, chame solo 121.9. Bom dia, aprovado, 380 já para Brasília, tudo cópia. 517, aprovado, Salvador, Brasília, nível 380. Rota conforme o plano de ônibus 117, decola 10 para a direita. No perfil da Arbor, Elefa, T70 via, voz 5144, código transponder, controle opera 120.8. Podia só confirmar o nível autorizado? Estimativo, portão 4, chame ponto pronto para o push index na mão. Para pushback, chame 121.9. Para o pushback, somente chame o táxi. Novo, bom dia, 1607, pushback, somente 10. Autorizado, portão 10, chame o táxi. Autorizado, chame o táxi. Chuama, clear lineup, and maintain runway 10. Lineup, and wait, Chuama, clear Chuama. Decolado 238, controle 120.8. 08, boa. Controle Salvador, bom dia, gol no 64.